Quero saber o seguinte, mano. Quem aqui já sentiu, mano, que tá morrendo sozinho? E aí? Essa música aqui, sinceramente, eu nem ia colocar no CD, mano. Falei, acho que esse bagulho não tem nada a ver com a favela, com a periferia. É um bagulho bem particular. Mas com o passar do tempo, mano, eu vi que você sempre morre sozinho, truta. Num cenário triste, insensato, me ver mais um em conflito, com os pensamentos abalados, contraditório, perdido, tentando entender a essência do sentido, a razão, os motivos. Quantos sorrisos anestesiados sob efeito químico, antes feliz, alucinado, que um som depressivo. Será que é isso certo? Já que o tempo não para e ninguém devolverá sua vida ao ver que não viveu nada. Levante certo, Reinaldo, são mais opiniões entre contraditórias, experiência de milhões, divididas em religiões, tradições com um único objetivo, mil questões sem soluções. E a dor é o preço, é, que eu também não sabia, que não priva, nem gênio. E psicologia, agora os venenos, não é teoria, o que cê vai fazer? Cadê os pensamentos em prática? Quero ver. Pensar é diferente de sentir, é quente. E a neurose me consome facilmente. Não quero ser mais um que nas brisas se fudeu, que aprendeu a dar valor só depois que perdeu. Só que é difícil fugir, cair nessas, que a carne é fraca no ser humano. Até a diferença é padronizada. Saudade do tempo que não era preciso pensar pra respirar, nem ter dinheiro pra sonhar. Mas hoje é 24 horas, mente com maconha, concentrado em mais nada além de loucura e piranha. Quantas vezes nas pistas pelas putas até fiz o que nunca havia feito pelos meus, nem por mim, mano. Saber e não fazer é o mesmo que não saber, tio. É quente, é o pior e reconsciente. Prossigo novamente, contraditório outra vez, na guerra pela paz, na marcha da insensatez. Dia a dia eu me pergunto, onde nós vai chegar, tio? Será que ninguém vê? Que tudo em excesso mata você, a ignorância continua concentrada aqui. Ó, nós vivendo por buceta, pensando que é feliz, mulher é bom sim, mas puta que pariu, solta essa porra. Não posso adaptar minha filha ao termo cachorra, dançando sorridente, com os lança perfume em mente, alucinado e consciente, sob as batidas envolventes. Sinceramente, não tô entendendo nada, perdemos a noção de respeito, e aí, mudar a causa. O que eu tinha era protesto, antirracismo, antigambé. Hoje os boys tocam no carro e vem com gênero de axé. Dinheiro, né? É, só não posso me igualar. Cê sabe como é, tio, tem que se adaptar. O ser humano é complexo, né? Fala pipoca, ouvindo meu CD só pra fazer rima oposta. Sucesso fertiliza inimigo, aí é foda. Até cê sendo merecedor, vem me falar bosta. O que cês quer? Aplauso? Toma, as puta. Toma. Sem maldade, aqui não tem pouco, tio. Passou rico com lavagem. Se é pelo certo ou pelo errado, sinceramente, parceiro, eu só posso te dizer que é verdadeiro. Não é questão de ser sangrento, não, tiozão. Peso faz parte, tô na mesma proporção da nossa realidade. É guerra territorial, guerra social, guerra santa, guerra fria, guerra interracial. Nosso avanço intelectual teve efeito adverso. Olha como nós se mata por uns bagulhos sem nexo. Deixa quieto quantos ovos até se identifica. Mas revolução mesmo só vejo em teoria. Confesso, várias vezes me sinto louco, perdido, ó, de causa perdida. Sinceramente, hoje eu não sinto que eu tô morrendo sozinho, não, mano. Sabe por quê, truta? Porque eu tenho o Moisés do meu lado. Porque eu tenho o Ivan do meu lado. Porque eu tenho o Eric Doce do meu lado. Porque eu tenho o Paulo do meu lado. Naldo, porque eu tenho o Carlos do meu lado. Certo? Porque eu tenho cada um de vocês aqui comigo. Porque eu tenho o Eric White do meu lado. Porque eu tenho o Léo Ferraz do meu lado. Enquanto isso existir, mano, o rap continua vivo. Porque eu tenho o Joel, Yasmin e Yara do meu lado, mano. Razão da minha vida. E é desse jeito, rapaz. Mais um capítulo da nossa história, periferia. É assim que a gente vai eternizar aquilo que é nosso, tá ligado? Ó, a gente vai passar, mas a linha de raciocínio, a ideologia, aquilo que você realmente acredita, o que você tem de mais profundo dentro de você, a forma como você vive, nunca ninguém vai tirar de você, irmão. Aí, nunca ninguém vai tirar. Desista do mundo, mas nunca desista de vocês. Satisfação, homens e mulheres aqui presentes. Forte abraço da 286. A gente tem que resistir ação do tempo até o final. Certo? Agradece de coração.